Solo, boa noite, Oxané 6258, livrou, tá na Alfa aqui, seus cotas. 6258, táxi inicialmente Alfa e repórter sua Juliette. Frente da Juliette, 6258. Estabilizado, boa noite, tanto bem. IP5344, autorizado chegada a mar e desse mantenha 3000, ajuste 1013, vigilância. Estabilizou, 3891. 3891 no complete final ILS, torre 11895. 8-9-6, complete final LS, redução para aproximação, segue Airbus 320 da TAM, 5 milhas e meia frente. Chame agora a torre, 118-95. 18-95, centro do tráfego à frente. Boa noite, 9-6, boa noite. Alfa para ingresso. Ingresso a Júlio, portão 7. Portão 7. Trato 6258. Boa noite, tá 3891, estabilizado e ele é sexo e pista no zero, baixar travado. 3891, pouso autorizado, cabeceira 10, vento 060 com 7 nós. Autorizado, pouso, pista no zero, tá 3891. Tomador, boa noite. Tá 3152 no ponto de saída do azar, pronto, ali se levantar pra cima. 3152, não tem um ponto de espera. Quanto tempo de escuro? 3152. Boa noite, Torre Igual, no 896, estamos a 2 milhas pro Simbra, na sua escuta estabilizada. 896, continue a aproximação e informarei pista livre. Na sua escuta, boa noite, Torre. Visual com pista no zero, avistou 650 pés, 3891. 3891, no pouso autorizado, cabeceira 10, vento 060 com 7. Entendi, já havia autorizado, né, Sereto? Sim, livre pouso. Obrigado. Confirmar para o 6250, a posição é a 7. Afirmativo, portão 07, o 6258. Então ativo, então chegou ali agora. Já. 3891, no solo autonomia, poderia confirmar se a pista está molhada? Afirmativo, Sereza, molhada. É, só pra confirmar pro colega que vem atrás aí, 650 ou perto. Gente, obrigada pela informação. Solo foi aos 1,6, libera direito, chave solo 1219. Direito 219, obrigado. 3291. Obrigado, TAM 896. Já melhorou bastante, já estamos a 800 agora. Valeu. Obrigadão. 896, abaixou e travou? Abaixou e travou. 896, pouso autorizado, cabeceiro 1-0, vento 060 com 8 nós. Atenta a pista molhada. Obrigado pela sua informação, livre pouso, pista 1-0, gol no 896. 10, portão 10, obrigado, apresentamento. TP5344, decimatinha 2000, autorizado LS, que se reinforme localizador, ajuste agora 1-0, 1-2. Eu e LS, que se reinforme localizador, 344. 1-0, 3-1-2. Tower within the airband, 2-8-4. Europa 084, maintain position. Maintain position, Europa 084. Bom 896, solo do 8, direito 1219. Direito 1219, bom 896, grato. Salvador, boa noite, bom 8, Litor. 296, bem-vindo, Alfa Juliette, Foro, TAM 04. Alfa Juliette, parou, 04, bom 8, 96. 0 com 8. Aliás, está aqui no colar, 0, 3, 1, Zona 70, autorizado de chegada a mar e desse mantém a 3000, ajuste 1012. Mantenha o perfil da chegada, TAM 3170. Agora aí, aeroporto, aeroporto. Go ahead. We are ready, aeroporto, aeroporto. Europa 084, line up and wait. Line up and wait, 10, aeroporto, aeroporto. TAM 3152, decola 20, direita, corrigindo, decola 20, chama agora o controle no 208. Que é 208, obrigado, na boa. Controle Salvador, boa noite, TAM 3152, transfere, perfil da PUCA. 3152, suba nível 330, perfil da saída PUCA. 330, sem restrições, tá? 3150. localizadora 35344. 5344, complete final ILS, chame a torre, 11895. 1895, muito bom dia, bom trabalho, obrigado. Obrigado. 10 in 070 degrees 9 knots. Torre Salvador, muito boa noite, 35344, estabilizado ILS. Sim, três, quatro, continua a aproximação, informarei que está livre. Aguardando o estalinho, 3, 4, 4. Tripe 5344, está visual com campo? Ainda negativo. Informe visual com campo. Bom, adiós. Europa 084, Borne F23, contacta não, Salvador de Apache, control 1-0-8. 4-0-8, Europa 081. Departure Europa 084, good evening. Europa 084, climbing maintain level 390, Puka departure. Puka departure level 390, Europa 084. Dual 5344, checado. 5344, pouso autorizado, cabeceira 10, vento 080 com 9, atenta a pista molhada. Sim, trip livre, pouso, pista molhada, gente. Trip 5344, solo 25, direito no 219. Direito 219, trip 5344. Solo 5344, zona seu escudo. 344, bem-vindo, prossiga via Alfa, aqui no pátio 3. Alfa, pátio 3, meu Deus, 344, obrigado, boa noite. Posso ali, chamado até 3052. Chega. Tá, passando o 5-0, senhor, aguardando a transferência. Só um instante, transferência, 3-1-5-2. Ok, obrigado. Foi de 7-1-4, Aracaju 2-3-0, cópia. 714, informe no Aracaju, nível de voo já aprovado, 230, prepare a subida PUC. Vou aguardar. Passa 3152, passa 170, chama centro, 12545, alterna 12685. 12545, alterna 12685, vai atrás, vamos lá. No meu sistema é a posição 05 aí do pátio 3, mas fica atento aos sinalizadores. Ah, sim, Matheus, agora estamos no visual todo. Obrigado aí, boa noite. Momento. No 4, cópia. Pronto. Aracaju, 230, decolada 10, curva à esquerda, no perfil da Pucajamo, após direto. É, o transponder é o 5434, controle em 20.8. 30 Aracaju, 230, perfil da 10, curva à esquerda, Pucajamo, direto Aracaju, o 434, 208. Correto, minha dúzia portão, chame quando pronto, puxa e tá lá. Decimal 45, enable 126, decimal 85. Salve, 350 já aprovado, agora cópia. 994, rodou Maceió aprovado 350, rota Peruísque 58. Decola pista no zero, curva pela esquerda. No perfil da PUCA, Jamo, após voa Caju. 5443 no transponder, controle 120.8. 3170, complete o final ILS, torre 118.95. 118.95, 05 portão, chame quando pronto para o puxa funcionar. Chama lá, quando pronto, gol, 1994. Salvador, boa, TAM 3170, estabilidade LR. TAM 3170, continue a aproximação, informe Campo à Vista, vento 060 graus, 79. Porta à Vista, TAM 3170. Estando TAM 3170. Livre pouso cabeceira 10, vento 060 com 8, atenta a pista molhada. Livre pouso TAM 3170. No gol 971-4, pushback acionamento. No kit 62. 3A, tem um saco, 714. Demora. TAM 3170, sala 36, direito, no 219. 219, TAM 3170. Solo, boa, TAM 3170, de grupo. Bem-vindos, eu sigo a via Alfa e reporte Lista Juliette inicialmente. Alfa, reporte Lista Juliette. está próximo da Juliette. Prevista a meia dúzia o portão, porém, tráfego da Gol no mesmo já está iniciando poucos o push para liberar, 3170. Mantenha a posição antes da Juliette. Ô, no 714, então nós vamos ter que manter a posição mais um minuto aqui. Tô ciente, sempre pronto, no 714. Obrigado. Autorizado, chame táxi no 714 e quando iniciar o push, tem como puxar um pouco mais a retaguarda para liberar o portão 612 para ingressar um TAM? Vai coordenar, vou no 714. Entendi, grave. Um 370, pode ingressar a Juliette se preferir e assim que o gol iniciar o push e liberar o 612, você ingressa até o mesmo. Está aguardando o gol.